La presa è con la nostra azione. Noi stiamo dopo la nostra stazione, ma noi 2000 di metri sta. Solo, noi siamo noi. Precisaria Freud de Monte para dar presente para o SAM 3629? Mantém ainda o perfil da subida da EL aguardando a autorização de morte para o SAM 3629. Aguardando. Livre táxi, ponto de espera do 102, 198.95, 102, chama 6259. Estamos baixados de casa, nós estamos. Nome 71, livre posição, 0130 graus, 079. Livre posição, 10, nós estamos. Do soldou, seja ali em Veracruz, leva no 7 com o direito, com o axé. Controle 119.8, aciona 0. Aciona 0123. 0123. Circuito no 7, acionado 01 no 71. Confirmando 2 a bordo, parte 4, acionamento táxi, foi 1895, no aeronave. Confirma o estimado de voo. Chile 6259, boa noite, Lima, tem que pelo zero. Bolo 971, solo 40, libere direito, solo 121, décimo 9. Nove 71, táxi via Alfa Juliette até o gate 01. paciente. Então, 3629, chame o centro Recife em 5241, autorizado Salvador para a Vitória da Conquista, no nível 200. A rota direto Elefa, após direto Oplor. Oscar Papá Lima Oscar Romeu, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor, após Elefa. Transponder é 5074, controle 119.8. Mais 30 milhas? Isso, ela mesmo. Feira de Santana. A Feira de Santana. Maravilha, obrigado, hein? Boa noite. Somente o transponder copiado. Está confirmada a saída. Agora Elefa, após Elefa, direto ou Plor. Com 241, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Decolagem de 0, vento 140 graus, 079. Para Dael Leda Bridge, fugindo Dael Leda Motiva. Controle Salvador, boa noite, 362-59, decolado, passando 1500, vai. Controle Salvador, boa noite, 362-59. 6259, contato radar, sobre mantenha 360 sob vigilância. Mantenha o Dael. 360, mantenha a saída da Dael, 6259. Chame o centro Recife em 125, corrija em 1260. 7, tá pronto, copy? Tá, Leão, 360, VP Zulu no 0, SMAP, Luffy do Barbacena, Minuto, agora no 0, curva direita, série da El, letra Mótima, controle 1 no 9, décima 8, aciona 51, 0 VP. Xaner 6259, no centro Recife, em 126, corrigindo 251. Centro Recife 251, 62. Boa noite. Transporte pronto para decolagem, né, número 1. Autorizado, puxa por táxi. 8-9, linha número 1. Alfa decolou 5-5, curva à esquerda, ingressando na do vento da 1-7, reporte para girar a base da 1-7. Positivo, curva à esquerda para a perna do vento da 1-7, vai reportar para girar a base em Engenho Liberal. Salvador, Engenho Weber Alfa, pra girar base no 7. Girar base, encontro na final, Engenho Weber Alfa, 1-0 no 3, altímetro. Autorizado, girar base, vou chamar na final, Engenho Weber Alfa. Livre toque remetido, pista no 7, vento no 3, 0 graus com 8 nós. Livre toque remete no 7, de novembro. 3197, está com 141 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 30, pronto para o ataque. 3197, taxi tá via Índia, ponte perto da 0285, na 0103. Via Índia, estava no ponte espera 2-2-9-3-1-7. A interceptar a chegada bom. Numeral, passou para remeter 59, agora curva à direita. Curva à direita, perna do vento pela direita, dá 17, reporte para girar a base pela direita. Positivo do vento pela direita, então Numeral vai reportar para girar a base. 397, está pronto, boa noite. Alinhar e decolar a pista no 0, são 397, o vento 130 graus com 08 nós. Uno, Galeão 360, VP Soluno 0, SMAP, Lufa conforme, né? Colono 0, curva direita, saída da EL, transição módica, da EL, leda módica, controle 1-1-9, sinal 8, aciona 5-1-1-4. Oi, Salvador, Engenho Weber Alfa, pronto para girar a base no 7. Livre base, reporte na final, o Engenho Weber Alfa. Livre base, reporta na final, Engenho Weber Alfa. Nossa, 7, Indiana Numeral. Livre, toca remetida pista no 7, Indiana Numeral, por vento no 30 graus, com 08 nós. Livre no 7, Indiana Numeral. Decolo 03, controle 119, decima 8, bom voo. 98, boa. Controle Salvador, boa noite, tá 3197, passando 1800. 3197, vigilância, subir, mantenha 360, saída da El. Nada, El, subindo para 360, tá 3197. Controle, tá 3197, poderia voar Movita? Tem um perfil aguardando a autorização para o móvel. Mantendo o perfil aguardando, 3197. Número Alfa, tô com RMT 04, agora o tráfego padrão, curva esquerda, livre ingresso, perna do vento, dá 197, cruzando o campo, pistão no zero, reporte, girando base pela esquerda, 197. Positivo, autorizado, perna do vento, vai passar girando base para 197, Indiana Numeral. Desse mantenha 4000 pés, 92298. Ah, Salvador. Nível de voo 050 na chegada, Mari. Final, Indiana Romero, passou livre base. Autorizado, gira base, vou chamar no final, Indiana Romero. Alfa, livre, toca remetida, pista no 7, vento no 40 graus, com 08 nós. livre, tá aqui a metida 179 Mirão. Pipo 5241, boa noite, livre ingresso e decolagem, pista no zero, vento no 40 graus com 8 nós. Vai curva à direita, pena do vento pela direita, 917, pode esperar girar a base pela direita. Curva à direita, pena do vento, 917, vai voltar para girar a base pela direita, Índio Novemberal. 5241, decolo 09, controle 119, decimal 8, bom voo. 119.8, o trip 5241, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, ATP 5241, está na saída Arbor, quanto possível com referências autoriza Arbor? 5241, mantém inicialmente o perfil, temos tráfego na chegada Mari, efetue um para restrição da carta para evitar tráfego. 7-5241. Força aérea, Pastor 98, desse mantenha 4 mil pés pro de pelo para interceptar a chegada bomba. Câmara final, Jonas. Emitida pistão no 7, Índio Novembro Alfa, vento 140 graus com 08 nós. Beleza, tá quem emete, Índio Novembro Alfa. Desça e mantenha 2 mil pés. Ajustar altímetro no 013. Suporte no localizador. Papa Zero N3 Zero, descending right level 050, bounce arrival Q1H1013. Então agora tráfego padrão, curva esquerda, perna do vento da 17, forte para girar a base 17. Positivo, perna do vento pela esquerda, vai apontar para girar a base Índio November Alpha. O Salvador é 85241. É, devido à nossa performance, com certeza não vai conseguir cumprir essa restrição de 110 a 15 milhas, ok? Ok, já livrou o tráfego em altitude, está dispensado da restrição de velocidade e altitude, voa Elefa. Ok, então muito obrigado, voa Elefa, o 35241 livre das restrições de altitude. Índio November Alpha para girar base 17. Giro base, reporte na final, Índio November Alpha. Autorizado a chamar na final, Índio November Alpha. Toca remetida, pista 17, o vento 130 graus com 08 nós. Livre toque remete em João Gabriel. Autorizado táxi Índia, ponte espera da 102, 895, 910 no 3, TAM, Codin Gol 1971. Livre alinhar e decolar da pista 10, vento no 30 graus com 08 nós. Já estabilizou e tem o capo à vista, o 968. Alfa do que arremeteu aos 1-8, vai prosseguir agora com a proa do farol de Itapuã e mantendo espera, mantendo no mil pés, aguardando para o regresso em Jornal Numeral. Proa de Itapuã, mantendo no mil pés, para espera, vai aguardar para retorno em Jornal Numeral. Boa noite, 1164. Boa noite, é o gol 1168, reporte sim para mostrar enxecado, altímetro no 013. Tem razão, é 1168, reportaria batata secada. Passado secado, 1168. Chegou no 1168, tem livre pouso, pista no 0, vento 130 graus com 08 nós, o altímetro no 013, informa o tráfego à direita, um Charlie 150, prosseguindo para o farol sul à direita, prosseguindo para o farol de Itapuã, mantendo mil pés, não vai interferir com sua aproximação. Ciente do tráfego, livre pouso, 1168. 171, decolos 19, controle 119, decima 8, bom voo. Confirma o controle, 198? Firmo, 198, bom voo. Obrigado. E 13, 198. Vetoração para localizador, esquerda proa 200, guarde proa para interceptar. Esquerda proa 200, 198. Controle Salvador, voa 971, da Euleda passa 2000. 971 no contato H, atenção, vigilância. Chegou na nossa. Controle 35241 nos solicita voar o Cloro, coordenação para voar direto Vitória da Conquista, por gentileza. O 5241 mantém ainda a proa de Elefa aguardando. Obrigado. Esquerda proa 1-7-0. Esquerda 1-7-0, pastor 98. Obrigado por fechar. Ainda falta uma proa para interceptar. Gente, pastor 98. Solo 121, decimal 9, boa noite. Direito 219, gol 1-1-6-8, boa noite já. Pfizer Curse 1-0-0-3. Chame Recife, frequência 1260. Recife 260, 5241. Juliette Portão 04. Alfa Juliette Portão 04, gol 1968. desligado com curva esquerda para o 095, livre LS. Procedimento, só 98. Positivo, esquerda para o 080, livre LS, 1013 no 093, 2298. Esquerda, 080. Alfa mantém espera aguardando, previsão de mais um tráfego agora na aproximação de próxima duna, é o Europa 1 Airbus 330, pois o mesmo será autorizado a prosseguir com o procedimento. Ciente, mantém espera, aguarda a autorização de navegar. Alright, I'll pass it. clear ILS approach on tower 118.95. 118.95, bye bye. O Fox se prosseguir após via Alpha e vai manter a posição na taxiway Delta, aguardando autorização para o cruzamento da pista. Good afternoon, Europa, Sierra 3. Europa 083, could you confirm if you want to get down and lock it? Now it's gear down and locked, Europa 083. Europa 083, for information there is a track to the right side, maintaining 1000 feet. The traffic is Charlie 150, will not interfere with your approach. The wind is 130 degrees with 08 knots, altitude inside 1013, clear to land runway 10. 1013, clear to land runway 10, Europa 083. Alfa está visual com os bois 330 na curta final do 10? Afirmativo, visual. A retaguarda do mesmo, sem interferir com o tráfego, está livre prosseguir pela perna do vento pela direita para 17, cruzando a final do 10, reporte girando base para 17 pela direita. Positivo, na retaguarda do 330, prossegue na perna do vento da 17, vai reportar girar base pela direita em Janoveral. Cruzamento, pista 98, até o parque militar, está livre cruzamento, pista 10, após via hotel, tenha uma boa noite. Agora 083, on the ground at 32, leave me by the right, call 121, decimal 9, ground control, have a good night. To the right now, and 121, decimal 9, bye bye. Foi Salvador, Índia November Alpha para girar base na 7. Giro base, reporte na final, Índia November Alpha. Autorizado, vai chamar na final, Índia November Alpha. Europe 083, approved taxi via Alpha, Juliet to gate 11, on apron of gate, in correction, on apron of gate 08, follow me car to gate 11. Alpha, Juliet, gate 11, and stand 8, following the... Salvador, Índia November Alpha na final, no 7. Livre, toque remetido, pista no 7, Índia November Alpha, vento no 30 graus com 08 nós. Livre, toque remete no 7, Índia November Alpha. Super Hermes 235, curva esquerda, tráfego padrão, livre cruzamento, dono zero, reposta para a direita, base pela esquerda. Positivo, curva pela esquerda, Fernando Vento, dono 7, vai reportar para a girabase, em Jura Veberal.